minhas mãos, que aqui vês, já foram pequeninas e mimosas, leves e macias como um lírio, rosadas e frescas como a rosa, mãos que foram dóceis em criança, hoje são áridas, brutais, que não tendo a graça das ilustres, valem certamente muito mais. Mãos vidreiras que o gás do forno queimou, mãos vidreiras que o trabalho calejou, mãos vidreiras que só fazem obras de arte, mãos que sabem ser vidreiras, honradas em toda a parte. Olhei para estas mãos trabalhadoras, pelo rigor da vida transformadas, mãos que nunca foram ociosas, mas pelo trabalho calejadas, mãos que se irmanam com o fogo, trabalhando o vidro em ebulição, mãos que são a alma de um povo, na sua dura vida e duro pão. Mãos vidreiras que o gás do forno queimou, mãos vidreiras que o trabalho calejou, mãos vidreiras que só fazem obras de arte, mãos que sabem ser vidreiras, honradas em toda a parte. Mãos vidreiras que só fazem obras de arte, mãos que sabem ser vidreiras, honradas em toda a parte. Vidreiras honradas em toda a parte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Mais uma edição, neste caso, para terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. E já abrimos com Diolinda Bernardo, do álbum Desafios, o tema Mãos Vidreiras. Um fato lindíssimo nesta edição do nosso programa, do nosso Dia Lá, Senhor Fado. Vamos agora para mais uma sequência de três temas. Hermínia Silva com o Fado da Sina, Fernando Maurício com a Igreja de Santo Estevão e Maria da Fé com Valeu a Pena. São fados lindíssimos, poderosos, que vamos ouvir nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Ouvinte, uma ótima tarde para si. Reza-te a sina das linhas traçadas na palma da mão, vidas se encontram cruzadas no teu coração, sinal de amargura, de dor e tortura, esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida.

porque a música que ouvimos em segundo lugar não foi de Fernando Maurício, essa foi a terceira. A segunda foi de Amália Rodrigues e o tema chama-se Gaivota. Agora sim, a Maria da Fé com o tema Valeu a Pena. Logo depois, Cátia Guerreiro com Asas e fechamos com Carlos do Carmo e o tema Por Morrer com Mandorinha. E acrescento eu o outro verso, não acaba a primavera. Na verdade, assim mesmo acontece. Não é por acabar uma edição deste programa que acaba o programa em si. Ou seja, amanhã temos mais edição do nosso Dia Lá ao Senhor Fado. Hoje com a minha garganta um pouco danificada, mas amanhã estarei melhor, com certeza. Ouvintes, para vocês uma ótima tarde e até amanhã às 18 horas. Canta-nos Maria da Fé com Valeu a Pena. Com voz serena perguntaram ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei, valeu a pena ter passado o que passei, valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti, valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei, valeu a pena, valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Para o sofrimento que escolhe.